Abrimos e já tivemos uma quantidade de pessoas que dormiram, que jantaram e é o mesmo dos outros anos. Até o momento, mais ou menos, quantas pessoas é que já passaram por aqui? Não sei bem, mas talvez próximo de 100 pessoas. Próximo de 100 pessoas, menos... A serem tratadas. Vê mais gente, menos gente a caminhar para o santuário? Dá-me a impressão que está dentro do que costuma ser os outros anos. Inicialmente pensávamos que seria menos gente, mas pelo que tem acontecido ontem e antes de ontem e hoje está a acontecer também, há muita gente a caminho. Já temos a informação que há diversos grupos a caminho. Penso que será mais ou menos o mesmo dos outros anos. E quanto à forma como estas pessoas estão a chegar até vós, maltratadas ou as pessoas já estão um pouco mais informadas de como se prevenir para esta... Nós, este ano, estamos a verificar que há pessoas que vêm muito melhor que os outros anos. Penso que a Cruz Vermelha está a fazer um apoio também a nível da nossa estrada nacional, a dar o apoio e já os ajuda. Eles chegam aqui muito melhores que, pelo menos até o momento, muito melhores que vinham os outros anos. E isso é bastante bom que haja apoio, porque mais está provado que através do apoio é que eles chegam com muito mais facilidade ao Santuário de Fátima.